93, per capo. Xaré 6142, decolado, Puka, Jamalacaja, Bacesco. Puka 350, posso dar sua coordenada direto para o Cajô? One zero, Sierra, Victor, Delta, radio beacon, out of service. Over the approach control, 119.35. Control tower on 118.95. Ground control and clearance. 121.10. Attention. Taxiway Alpha closed between Taxiway Juliet and Taxiway India. Aircraft coming to military open. Contact with Salvador operation 122.5. Flock of words in the vicinity of the drone. Otherwise, you receive information mic. Aeroporto Internacional de Salvador. Informação Mike 1750 Zulu. Vento Uno 90 graus. 10 nós. Visibilidade maior que 10 km. céu parcialmente nublado. 17, 00, 10. Ajuste de altímetro, 10, 10. Nível de transição, 0, 50. Temperatura, 30 graus. Procedimento ILS, X-ray, para pista, 10. Pista em uso, 10. Rádio farol, Salvador, inoperante. Controle Salvador, 1, 9, decimal, 3. 5, torre operando na frequência 1, 8, decimal, 9, 5, solo, e tráfego, 1, 2, 1, decimal, 1, 0, atenção, taxiway, alfa, interditada, entre, taxiway, Juliet, taxiway, Índia, aeronaves com destino ao pátio militar, contactar operações Salvador, 1, 2, 2, decimal, 5, bando de pássaros nas vizinhanças do aeródromo, informe que recebeu informação, Mike. Salvador International Airport, information Mike 1750, wind 190 degrees, 10 knots, visibility more than 10 kilometers, scattered 1700 feet, altimeter setting 1010, transition level 050. Have 177 aboard, 177, 1 hour. 55 minutes, endurance, and alternate Salvador. Request taxi. Complete final do procedimento de LS, chame a torre 1, no 8, décimo 9, 5. 895, obrigado. Quem é? Tá. Salvador, azul 4065, boa tarde. Azul 4065, contato radar na decolagem, suba via da El para o nível de voo 340. 340, possibilidade de voar direto da El? Chegou para o Oscar, ele sinta 660 pela esquerda, para a espera. Pode descer para ver o teste caso deseje e aguarde para o final do 17. 360 pela esquerda, descendo para 1000, não no aguardo da aeronave. Serra Golfiosa. 1000, vento 180 graus, 1000 mais, meio 966. 966, ele pôs o cabeceiro no zero, baixou e travou. 4, autorizado 2000 pés, livre ali a taxiway da pista 1-0, reporte estabilizado. Reportará, 3154. 14, pode levar o modo para a posta 097 da Gol. Toma 097, informe que é o número 3 para a pousa. Ok, sente sua velocidade mínima, faz a hora um pouquinho. Sim. Foxtrot Lima, mantenha o corredor Vera Cruz, repasse através de Paris. Qual é a altitude que encontra-se o Romeu Fox Lima? Firme? Gente, então autorizado reporte no Faro da Barra, o Romeu Fox Trot Lima. Xalemé 327, ciente, no 60, aguarda coordenação. Guardando, teria a saída prevista para o 6327? Coral. Coral, obrigado, 6327. 685-2545, 6142, obrigado. Continuar o centro 2009. Gol 1094, operação para interceptar o curso de localizador, curva à esquerda para o 150. Desça para 3.000 pés, ajuste na 0 na 0. Salvador Azul, 993. Aguarde. Gol 1097, copiou o controle, curva à esquerda, proa 150. Agora copiou, que a senhora tinha falado no 094. Então proa à esquerda, 150, para interceptar. O localizador desce 2.000, gol 1097. Controle, gol 209. Gol 2009, chame Recife em 1251, alterna 1-3-3-2-5. 2-5, obrigado. Controle, deixa aquilo delta para continuar a descida. Tiago Flocha, livre pouso, pistola 7, vento 1-7-0 graus, 8 nós. Autorizado pouso, Serra Golfiosa. 966, solo 19, direito, 121 no solo. 21, obrigado, boa. Torre 1-18, decimal 95. 895, obrigado. O bom 097, pode falar, Duna? Porta antes do táxi 6 Juliette. Alfa antes da Juliette, vou 9 RBA. Solo Salvador, vou o nome é 59, pega o nome, passou 9. O nome é 59, com autorizada no 09, chama pro táxi. Obrigado, mesmo só. Sim, continua a aproximação, guarda autorização de pouso. Aguardando 3-1-4. Final da nossa sede. Peguei, gente. Azul 9135, aceno identificação. Vou ir na proa de BOF para interceptar a chegada BOF. Desça para o nível de voo 060. 070, ajuste no 090. Se identificou, vou na proa de BOF. Quando o meu dia de descida, descerá para o 060 para a chegada BOF 9135. O meu Foxtrot Lima mantém a 500 pés na linha do litoral, reporte parque de pressão. Salvador, boa tarde, com 3207. Com 3217, aciona identificação, via chegada bom, se desça para o nível de voo 080, ajuste no 090. Via chegada bom, 080, com 3217. 2-1, com a pátio. 4-4. Autorizado, retorno até o pátio 4, é pátio de branco. Obrigado, retorno, pátio de branco. 3-1-5-4, cheque trem, livre pouso, vento 1-8-0 graus, 6-12 anais. Livre o pouso, 3-1-5-4. Boeing 2-2, Conal, 109, decimal 3-5. 119.5, good day, go 1885. The master is master, don't go 1885, send 1,000 for 100. Send my go 1-8-8-4. Proa de Duna, desça para 2.000 pés, ajuste no 090. Duna para 2.000 pés, 1090, sai minha 3-1-4. Vitor, Papa Tango, Vitor, Kilo Delta, detração para sequenciamento, curva à direita, proa 160, desça para 3.000 pés, ajuste no 090. Curva à direita, 160, descida 3.000, Vitor, Kilo Delta. Go 1884, radar contact on departure, climb flight level 230 via Puka departure. Climb flight level 230 via Puka departure, go 1884. Flight do Pinto Azul, Romeo Fox, Flight Lima. Go 1097, complete a final do procedimento LS, chama a torre em 118, decimal 95. 1895, go 1097, vai completar. Papa Romeu, Romeu Fox Lima, chame a torre em 118, decimal 95. 295, daqui a pouco, grato. Torre de Salvador, esse é o Papa Romeu, Romeu Fox Joaquim Lima. Passou através do Parque do Pituaçu. Gente, precisa falar Itapuã, reporte, Lima. Ah, firma sim, reportará Itapuã, Lima. 4154, solo 23, Lima direita, chama 211 no som. 211, boa. Controle, poderia confirmar a frequência da torre 199, decimal 5? 118, decimal 95. 1295, gol 1097. Rapatão, gol, fica bravo. Bravo, Eto, controle. Fica bravo, Eto, na escuta, senhor. Rapatão, gol, fica bravo, Eco. 57 milhas noroeste de Salvador, mantenha nível 085 para serviço de informação e alerta. Chame Recife na frequência 1260, alterna 1288. Serviço radar encerrado. 1260, 1260, 1260, 1260, 1260, 1260, 1260, 1260, 1260, 1260, 1260, 1260, 1260, 1260, 1260, 1260, 1260, 1260, após o 45, após a passagem, segue direto para o 45, está autorizado. Então, para pouso direto no pátio, a presente já está autorizado. E se aproximando do pátio, fica direito na aproximação. Informe no solo. Vento 1,80 graus, 8 nós, o Romeu Fox Lima. Afirmativo, direto para o pátio 5, sem transferir com a 10, avisou a granada no final, o Romeu Fox Lima. Oi, Salvador, boa tarde, Goronia 59. Juliette, portão 05. Siga aqui, Lúcia Beck Serra. Mantenha os corredores, reporte através de parede. Negativo, litoral sul, quilo Quebec Serra, mantenha corredores. É 59 autorizado, né, Mateus 0? Mateus 0, gostei. 2-1 está autorizado, pushback na remota no 4, chama táxi. Mará, na 3-2-1. Chora o passarelo 2230. Passarelo 2230, prepara a árvore elefa número 3 para cópia. Árvore elefa. Oxalém 6327, pronto cópia. Afirmativo, pronto cópia 27. Oxalém 6327, autorizado Ilhéus, nível 160. Via Golf 677, após a conforme rota do plano. Decolador 1-0, após decolagem, curva à direita na saída Coral. Transponder 0260, controle 119.35. Autorizado nível 160, via rota do plano, Golf 677. Decolador 1-0, primeira curva à direita, segunda Coral. 0260 no transponder, controle após 119.35. Também 6327. Chama 6327, cotejamento correto, chama quando pronto no gate 01. Chama quando pronto no 01, 6327. Só levou no 0977, retorno, 1097, táxi via Alfa, reporta antes da táxi 6 de Vete. Chama 6314, completa o final do procedimento e LS Activation, minha torre em 118, decimal 95. 285, boa tarde, obrigado. 3567, está pronto, cópia. Salvador, Portugal, boa tarde, eu vou falar para o meu mais para o meu da informação. Zero, ajustando 0-1-1. Anunciado 7-0, no perfil da chegada mais. Cheque trem, vento 1,80 graus, 8 nós, livre pouso, pista no zero. Tente passar com a nova chave travada, livre pouso no zero, tudo bom. Transponder 5171, controle 119.35. 180, separada 10 na árvore elétrica. Alfa, pois o piloto. 5171 no transponder, 5935 ao contrário. Passarei 2230, cotejamento correto, chama quando pronto na remota no 2. Bora. 5 livrou no 60 para o 060. Vê-se pelo data, atendendo 3000. Tem contato, tá 3154. Zero back, Oceano 63, 21, 122 a bordo, 3 horas, Alterra, na Goiânia. Oceano 63, 21, está autorizado o táxi inicialmente até através do gate 612. Gol 1097, mantém a posição. Minha posição, Sérgio Médio, mantém a posição. Gente, o Papatango, Vitor, Fila Delta, desça para 2, meu pés autorizado LS aqui da pista 1-0, reposta estabilizada. 2000, autoridade LS, Vitor, Fila Delta, já está estabilizado. Gol 1884, chame Recife em 12685, alterna 12545. Controle Gol 1659, solicita pro de Irume. Guarde coordenação, Gol 1659. Guardando. Controle, Vitor, aquela data estabilizada no log. Papatango Vitor, Kilo Delta, complete final do procedimento LS, chame a torre em 118.95. 10295, pra essa Vitor, aquela data. Só mais 2 minutos pra cópia, eu havia chamado a senhora anteriormente, você não respondeu. Sem problema, estamos na sua escuta. Vamos, na medida do possível, e chame então para o cancelamento. Na presente, modifica o Vitor Clodel. Ok, cancelado pelo 131, prossegue para a base da 17, evite alongar a base e reporte na final da 17 Delta. Bota na final da 17, é o Vitor Clodel. 7, após a passagem da aeronave da Avianca, que está prosseguindo para o ponto de espera, está autorizado a ingressar a Juliette para o portão 106. Ok, posso passar a passagem da aeronave da Avianca, ingresso de Juliette 06 ao portão 107. A 3567, pronto, cópia. 3567, prossiga. A 3567, autorizado Brasília, nível 340, via Upes 107, Malba, após segue conforme rota do plano. Decola da 10, após decolagem curva direita, na saída Árvore, transição Elefa. Transponder 5534, controle 119, decimal 35. 340, Brasília, uniforme Zulu 17, saída Árvore, transição Elefa, 5534, transponder 1935, controle 3567. Então 3567, cotejamento correto, chama quando pronto do Q04. Chamará. Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, livrou no sexto, tá? Oxalé 6314, táxi via Alfa, reportante da Taxi Juliette. Alfa Juliette, 314, reportará. Salvador, boa tarde, 6321, ponte espera no zero, pronto. 6321 autorizado, linha decolar 10, vento 180 graus, 89. Linha decolar, 6321. Pouso no 7, eu vejo aquela data. 3217, desça para 2 mil pés, autorizado LSXV da pista 10, reposta estabilizada. Autorizado 2 mil, vai reportar estabilizado, já 3207. Tá visão com o campo, Papatango, Kilo Quebec Serra. Papatango, Kilo Quebec Serra, chame a torre em 118.95. 1095, já, senhora. Salvador, papai, um eixo de maleta de Vera Cruz para Porto Seguro. Agora 3.500 pés. Boa tarde. Afirma aeronave, chama o controle. Transito, não copio. Afirma aeronave, que chama o controle. Papá Romeu, isso aqui na vista. Passando 2000 no transporte, de tarde, zero, cruz, transito. Pô, segura. Romeu Whisky Lima Vitor, acione o código 0135. Acionado 0135, Whisky Lima Vitor. Motor de Salvador, Papa Tango Golf, Quilosca, CS da Mais, está no ponto ideal. Papa Tango Golf, Quilosca, acione identificação. Ai, beijo. Noroeste de Salvador, mantenha-se em condições. Confirme o nível que está nivelado. Está nivelado 110, me acomodo, Charles, desligado, problema no transporte. Gente, o Papatango Golf, Kilo Oscar. Eu separo o nível de voo 070, ajuste 1090. No posterior, modificação. Salvador, Batec, 621, transfere. Senai 621, contato radar na decolagem, suba via Arbor para o nível de voo 360. 360 via Arbor, 6321. Azul 9135 vai atingir 060. Azul 9135, desça para 3000 pés, ajuste no 090. Descendo para 3000, ajustado no 090. 9135. Papa Romeu, Mike Lima Romeu, reduz a velocidade para 1909. Redução, 1909, cara, bom dia. Afirmativa, 1909. Chegou, redução 1-0, Mike Lima Romeu. Rodando está no ponto ideal, um gol de loja. Atinge o bateu 70, Mike Lima Romeu. Mike Lima Romeu, desça para 4000 pés, ajuste no 090. 4, meu pai, que mandou. Sou 1695, chame Recife em 1251, alterna 13325. Eu sou 1659? Alternativo, Gol 1659, Recife em 1251, alterna 13325. Eu sou com 1325. Salvador Golf, Kilo Oscar, está no ponto ideal. Papatango Golf Kilo Oscar, desça para o nível de voo 070, ajuste no 090. 070 no 090. Sequenciamento, curva esquerda para o 015, seu limite é localizador. Esquerda, 015, limitado pelo lock, Mike Lima Romeu. Estabilizou até 3217. Então 3217, complete final do procedimento, chame a torre em 118, decimal 95. 295, boa. Azul 9135, desça para 2000 pés, autorizado ali a LSX2 da pista 90, reporte estabilizada. Para 2000, reportará estabilizado no ILS, o 9135. Papai Romeu, Mike Lima Romeu, desça para 3000 pés, ajuste 10, 10. Ajustado 10, 10 para 3000, Mike Lima Romeu. Matheus Salvador, minha 32 horas. Decola da 10, curva direita da El Leda Mótima. 5577-1935. 3155, conteja mato correto, chama quando pronto no 05. Vai chamar, obrigado. Salvador 3567, pega a 3567, está autorizado no 04, chama para o táxi. Quem é que é o táxi? Chanel 6327 na ponte 1 para puxa acionamento. Chanel 6327, aguarda para o push. Aguardando, 6327. Disque Lima Vitor, confirme o estimado para pouso e o estimado para ingresso na terminal 10. Pouso mesmo direto do terminal de Gelma, rebarre 27. Cliente. Sou 9135 no localizador. 9135, completo sinal do procedimento, chama a torre 118, decimal 95. Completo, chama a torre 118, decimal 95, 9135. Alfa Romeo, Mike Lima Romeo, curva à direita, proa 090 para interceptar o localizador. Desça para 2000 pés, livre ali a SXA e reposta estabilizado. Cara, para 2000, livre o localizador, Mike Lima Romeo. Júlio, navio produzido 020. Afirmei, nível 065, isso que Lima Vitor. Suba para o nível 065. Bono 966, prepara Fuca, transição de para e aguarda cópia. Fuca de para, aguardando cópia. 966. Módulo 9135, final de 4 milhas. Fica aguarde, pista de um minuto. Meia 321, chame Recife em 1260, alterna 1288. Na 60288. 2LS, 32 no 7. Pode ter sido de pouso, vento 180 graus, 62. Livre pouso para 9135. Para 4 mil pés, ajuste na 011. Ajuste na 011. Por favor, na prova de Duna. A prova de Duna, quilômetro. Papa Romeu, Mike Lima Romeu, complete a final do procedimento ILS X-Ray, chame a torre em 118, decimal 95. Completa o ILS, chame em 118.95. Muito obrigado pelo serviço, tenham todos uma boa tarde. Salvador, cordial boa tarde do Papa Romeu, Mike Lima Romeu, está full ILS. Sente aguarde, o 935, chega aos 43 de passagem da nave da Tana Taxi Alpha, chama o 211 só. Chega a passagem da nave da Tana, chama o 121-1935. 57? 178. Gente, 178, está autorizado o táxi até o ponto de espera da 10 via Inter, no ponto de espera torre 18, decimal 95, ajustando a 010. E a Índia, ponto espera 2, 9, 5, 3, 3, 5167. Salvador, Azul 9135, Silvana Delta. Azul 9135, táxi via Alfa Kilo até o Pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo até Pátio 3, 9135. Tá 3217, vamos manter a posição antes da táxi Juliette, aguardando a liberação do gate 01. Mantenha a posição, 3217. Repouso, vento 180 graus, 109, Ramil. 180 com 10, livre pouso, Ramil. A Tango Golf Kilo Alpha desça para 2 mil pés, autorizado em LS X-ray da pista 90, reposta estabilizada. Kilo Alpha. Salvador, senhor 3567, ponto espera pronto. 167, muito tempo de espera. Puxa no 01, chama táxi. Livre puxa e acionamento no 01, reportará táxi 190-6327 de hoje. O 1966 está pronto, copy? Pronto, copy, 966. O 1966 autorizado Campina Grande, nível 370 via UPS 10. Decola da 10, após decolagem curva à esquerda na saída Puca, transição Zipar, transponder 5006, controle 119, decimal 35. Autorizado então Campina Grande, nível 370 via UPS 10. Decola da 10 com curva à esquerda, saída Puca, transição Zipar, controle 5. O transporte 5006, controle 1935, gol 966. Gol 966, cotejamento correto, chama quando pronto no 09. Chama lá no pronto no 09, gol 966. Voo no 620, aciona identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 080, ajuste no 011. 011 para 80, aciona identificação, voo no 620. Mike Lima Romeo, táxi via Alfa, vai manter a posição antes da táxi Juliette. Azul 2791, acione identificação, voando na proa de Mastu para interceptar a chegada Amã, desça via para o nível de voo 080, ajuste no 011. Deixa de chegar do Azul 2791. Decola 48, controle 1, 9, decimal 35. 19, 35, 5, 6, 7, obrigado. O Lanterna Salvador, 3h20 de autonomia. Chelé 6327, está autorizado o táxi até o ponto de espera dono 0, via Índia, no ponto de espera Torre, no 8.95, ajuste no 0 no 1. No 0, 1 no 1, no direita Índia, 1895, ponto de espera, 6327. Salve, Salvador, boa tarde, Azul 41 no 8, sentido da Mike, 360 e confirma. Azul 41 no 8, aguarda para cópia. Sim, pode confirmar a saída por estrela. Árvore Elefa. Árvore Elefa, 41 no 8, aguarda a cópia. K32 no 7, ingressa Juliette, portão 01. Juliette 01, 32 no 7. Nossa, contrato final do procedimento, chame a torre em 118.95. 118.95, obrigado, senhora. Palma Whisky Lima Vitor, 57 milhas, sudoeste, Salvador, serviço radar encerrado, mantenha o nível 065 e chame o controle Ilhéus na sequência 120.1. Juliette, Pati 1, reporta novamente na Taxi Lima. Salvador, boa tarde, é o Oxané 6355. Oxané 6355, prepara da Euleda Motiva, número 2 para cópia. Tá, sua escuta. Eu acho que modifica 5-1 e autorizado base direita 17 após a final. Oscar. A 327 Oxané, autorizado alinhar e decolar, pistola 0, vento 180 graus, 109. Autorizado a linha aérea decolar pela 10, o 6327. Autoridade Ivana Pro de Lefa, por 3567. Beck na Quebec, mantém a posição, chame a torre, no 8, decimal 95. Como Nordeste, cruzando 090, emitida para 050, um Boeing 738. Ok, ciente, grato, 3567. Voo 1620, informa o tráfego, posição 2 horas, 29 milhas, rumo oeste, cruzando 070, em subida para o nível 340, um Airbus 320. Mesmo, já está certo. Baixo de pouso no 7, vento 180 graus, 109. Passa, cara. Funcionamento, boa, 966. Autorizado ali a sexo e da pista no 0, reposto estabilizado. Ajuste no 0, 1 no 1. 2-0 no 1, gol 1-6-0. Azul 41-1-8, está pronto, cópia? Azul 41-1-8. Azul 41-1-8, autorizado com fins, nível 360, via Zulu 2-1. Decola da 1-0 após decolagem curva direita na saída Arbor, transição Elefa. Transponder 5037, controle 119.35. Aprovado com fins, nível 360, conforme a plutônia, Zulu 2-1. Decola da 1-0, curva direita na terceira Arbor, transição Elefa. 5037, transponder, controle 19.35, Azul 419. Azul 4198, cotejamento correto, chama quando pronto no gate 03. 5419. Oceanair 6355, tá pronto, cópia? Prossiga. Oceanair 6355, autorizado Guarulhos, nível 360, via Upezulu 10, Piraí, após segue conforme rota do plano. Decola da 10, após decolagem curva à direita, na saída da El Leda Motiva. Transponder 5044, controle 119.35. Autorizado no nível 360, via Upezulu 10, até Piraí, e após é conforme. Decola da 10, corona direita da El Leda Motiva. 5044, 1935 no transponder. Oceanair 355, contingimento correto, chama quando pronto no gate 11. Responderá. Eu, Bravo Alfa Hotel, confirmei, pouso na pista 10? Na pista. Gente, Papa Romeu, Bravo Alfa Hotel, voa na Proa de Duna. Voando na Proa de Duna, o Bravo Alfa Hotel. O Fiosca confirma se tudo sobrevoou. Gente, aguarda um minuto, cópia, Serra Golf Fiosca. O Gol 1966 está com 53 do PLB, autonomia de 350, alterna recife. O 1966 autorizado o táxi até o ponto de espera do 10, via Pátio Índia, no ponto de espera Torre, 118.95, ajuste no 011. 09, Pátio Índia, Ponte Espera da 102, 895, obrigado, boa tarde, até a volta. Em 567, chame Recife em 1260, alterna 1288. Ok, 260, 288, 3567, obrigado. 2791, falha pra dona, Xerife. Azul 2791, não mantenha o perfil da chegada. Ok. Rafael, o Bravo Alfa Hotel tá na ideia de descida. Pai, meu Bravo Alfa Hotel deixa para 3.000 pés, ajuste no 0 ou no 1. 3.000, 1-0, 1-1, Bravo Alfa Hotel. Thiago, o próximo contingimento correto confirma a parte PLB. Ciente, pressionamento e táxi, torre no 8, decimal 9-5, ajuste 1-0 no 1. Vou te ajudar em cima do Oscar. Unidade de turno. Mandará 2791, é 30 ainda a 8000? Afirmativo, 2791. Salvador, boa tarde, igual 966, aproximando o ponto de espera, tá pronto. Sou sudoeste, cruzando 065, descida para 3.000 pés, um Eco Charlie 35. Cliente, tem o mesmo ticket do 2791. Passar o tráfego anteriormente citado. Cliente, a gente não pode lembrar a dona, seria certo? Negativo, o azul 2791 mantém o perfil da chegada. Após decolagem em curva direita, na saída Arbor, transição Elefa, Transcom D5047, controle 119.35. 5, voo 162. Zero, curva direita, Arbor, Elefa, 5047 ao Transcom, 119.35 ao controle, voo 097. Voo 097, cotejamento correto, chama quando pronto no gate 06. Reportará, o gol 1097. 1620, LS da 10. Zero, continua a aproximação e aguarde a autorização de pouso. Exato. Azul 2791, desce para o nível 070. 070, 2791. Zero, livre pouso, pistola 0, vento 180 graus, 109. Livre pouso, gol 1620. Minha meia decola 01, controle 19, decimal 35. Canal 35, obrigado, até a volta. Solo, Papo Romeu, César, Serra. 1966, contato radar na decolagem, da Via Pouca para o 370. Via Pouca 370, 966. Autorizado Salvador, Manati, decola da 107, após decolagem curva direita no corredor Axé, a 1.000 pés. Transponder 01130, controle 119.35. Autorizado DCC até Manati, decola na 107, curva direita, ainda está Axé a 1.000 pés, DCC. Chama controle 119.35.0130. Hotel Juliette Serra, cotejamento correto, confirma o PLB? 02. Cancelamento fax, turno 118.95, ajuste no 011. Cancelamento fax, 118.95, tratou. Meu Deus, Terra, Paz 4, Ponto 4. Puxa, deslamento na área. Azul 4118 está autorizado no 03, chama táxi. 3003, chama nada, senhora. Sol 03, direito 211, Sol. 211, gol 1620. Clear to line up and take off for Sierra Golf Oscar, wind 180 degrees on 0 knots. Romeu Bravo Alfa Hotel, operação para sequenciamento, curva à esquerda para 080. Curva à esquerda 080, Bravo Alfa Hotel. Bravo Alfa Hotel, seu limite é 140 de Simbra. 140 de Simbra, Bravo Alfa Hotel. Para descida, Oxanair 6327. Oxanair 6327, serviço radar encerrado a 8 milhas de... 6 milhas de coral. Mantenha 180 e chame o controle de na frequência 120 decimal 1. Decola da 1-0 após decolagem curva à direita na saída Arbor, transição Elefa. Transponder 5004, controle 119 decimal 35. Série de 580, cotejamento correto, só confirmando, tá no pátio de autoridade? Já tem o POB? Não, papai, o meu senhor, confiar até a secola da 1000 feet. Correu no 8 decimal 95, ajuste na 0 no 1. Afirmo, pressionamento, torre 1-1-8, decimal 9-5. Alô, Gol 620, ainda de gás. No 620, mantém a posição. Ah, mantém a posição, 620. Alô, tchau, e água fiosca. Água fiosca mantém 500 feet. Confirmo, 500 ou 1000 feet? 1000 feet, o Serra Gol Fiosca. 1000 feet, Sierra Golf Alpha. TG 3000, Bravo Alpha Pé. Satélite Papel, Bravo Alpha Pé, atingiu 3000 no 1980. Gente, agora a cara do Sierra Bravo Alpha Pé. Céu. Justiça no 0 no 1. 1. Complete o final do procedimento e chame a torre em 1118, decimal 95. 1895, tenha uma boa tarde, senhor. Romeu Bravo Alfa Hotel, desça para 2000 pés, ajuste 10111, autorizado ILS X-Way da pista 10. Descendo para 2000 pés, o Bravo Alfa Hotel. Continuar lá, 2791. Salvador da Zupadinho, oito cabe táxi, 1-3 na borda, 3 horas alternado, legal. Zero reportará estabilizado, Bravo Alfa, Hotel. E 11, ponto de pé, 2-9, Zupadinho, oito. Bilhete, portão 04. Portão 4, Azul 27 Olavelo, check train, ele pôs pista 10, Ventura 80 graus, 8 nós. Abaixado e travado, autorizado o pouso para 2791.